os meus dedos me traindo e eu te ligando. Dessa vez eu não posso dizer que foi engano. Eu sei que hoje o vento já não sopra ao meu favor. O tempo passou e agora do seu lado tem um novo amor. A esperança é a última que morre, eu vou acreditar. Mas eu tenho consciência que a primeira que pode matar. Fala pra ele negociar e dividir esse amor em partes iguais. Fala pra ele, ficamos assim, 50% pra ele, 50% pra mim. Eu sei que hoje o vento já não sopra ao meu favor. O tempo passou e agora do seu lado tem um novo amor. A esperança é a última que morre, eu vou acreditar. Mas eu tenho consciência que a primeira que pode matar.